E aí, Thiago, toca aí, mano. Tem vou cantar alguma coisa que você tenta encaixar. Ah, vai a malandro mesmo. Vamos lá? Tem que ser malandro mais inteligente. Malandro mais inteligente. Ixi. Vamos lá de novo. Tem que ser malandro mais inteligente. Malandro mais inteligente. Mano, sei que tá pegando não. Mostra todo swing da nossa gente. Mostra todo swing da nossa gente.